E essa eu tenho o prazer de falar, porque foi um grande companheiro que eu tenho, que eu tive, desde a época que eu cheguei em Goiânia. Que quando eu cheguei em Goiânia, eu tava numa dificuldade danada, que eu não tinha nem o que comer. Eu ia lá pra casa dele comer. Falar, ligar pra ele, eu tô chegando, arruma comida pra mim aí e arruma viola que eu vou chegar na sua casa agora. Ficava lá na casa dele 1, 2 dias. Eu tenho um grande carinho, um grande amor por ele e por essa dupla maravilhosa, uma das maiores duplas sertanejas de todos os tempos. Bruno e Marrone, vem pra cá! Gol! Onde está? Saudade! E aí, meu irmão? Obrigado, ô Marrone! Oi, oi, tudo bom? E aí, amiguinho? Aqui do meu lado, aí, tudo bem? Opa. Oi? Aqui? Senta aqui! Eu fico aqui no lugar do Bruno? Você que manda. Então tá. Gustavo, que orgulho ter. Tá com você hoje. Tudo que você sonhou, você está se. Já se realizou, está se realizando seus sonhos. Parabéns. Que Deus continue abençoando você, sua carreira, porque você é um menino de ouro. Você merece todo esse sucesso, porque você batalhou, está batalhando e Deus está te abençoando. Obrigado. Parabéns. Prazerão estar aqui com você, aqui em Goiânia, é sempre gostoso. É um prazer quase sexual estar recebendo vocês aqui. Um DVD especial, espero. Obrigado. Que seja um sucesso, em nome de Jesus. Deus quiser, em nome, tá? De Jesus. Amém. Vamos lá, cantar? Vamos lá. Olha, nem dormindo consigo te esquecer, viu, Bruno? Tá assim? Desse jeito. Ai. Nossa! Essa, a gente cantou muito no boteco por aí. Nós vamos poder dormir na praça. Não é fácil ficar sem você, minha menina. Acordar toda noite e ver você não está. De manhã quando o sol aparece através da cortina, não consigo conter o desejo de te encontrar. E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saio de mim sem medo, eu te procuro. Com o meu pensamento enquanto esfria o café. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Vai, Gustavo. Mas foi tão lindo, foi tão bom. E é por isso que nem dormindo eu não consigo te esquecer. Moda. Bruno e Marrone! Gustavo Lima! Ao vivo em Goiânia! É o boteco do Gustavo Lima! Pra beber todas, viu? Só moda! É o boteco do Gustavo Lima! E nos cantos vazios da casa procuro teus olhos. Você deve estar por aí, numa rua qualquer. Então saio de mim sem medo, eu te procuro. Com o meu pensamento enquanto esfria o café. E uma saudade bate forte, dói no fundo. Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas deste mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi um atraso, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom. E é por isso que nem dormindo eu não consigo te esquecer. E uma saudade bate forte de vocês. Quero ver. Vai. será? Será que todas as pessoas deste mundo fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transa, só um caso e nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom, e é por isso que nem dormindo eu consigo te esquecer, te esquecer. Bruno e Marrone pra você. Obrigado, quem gente. Quem gostou, faz barulho aí, caramba. Obrigado, Gustavo. Bruno, obrigado. Eu que agradeço obrigado o convite, um prazerão pra gente. Esse carinho maravilhoso que você tem, sempre teve comigo. Esse respeito maravilhoso que você sempre teve comigo. Eu sou um cara muito feliz e muito honrado em ter a sua amizade. Ô, irmão, obrigado. E a sua também. Sabe obrigado. Que vocês moram no meu coração? Obrigado por ter aceitado o convite. Prazer estar aqui com cantando você. Comigo aqui. Obrigado de coração, amo você. Uma das maiores duplas sertanejas de todos os tempos. Muito sucesso. É um presente que vocês estão me dando hoje.